las nalgas de mandarim. E agora vamos ver os 17 temporadas do daquela merda no hospital que está toda a gente sempre com o período, como é que se chama? O Grey's Anatomy. Sim, sim, sim, sim. Foda-se, essa merda vai em 14 temporadas. A minha namorada vê isso. E a minha mulher, eu já proibi de ver essa merda, que às vezes chego lá e ela está a chorar. Os gajos choram a ver aquela merda. Está a chorar porque aquela merda nunca mais acaba. Ela quer um desfecho. Pois se calhar. Aquela merda continua. Porque elas não conseguem parar de ver, por isso é que ela estava a chorar. Ou isso, ou por qualquer gajo que aparece na Anatomia de Grey é 30 vezes mais bonito que o Pedro, mas pronto, sério. Até as gajas, até toda a gente, até os cavalos. Até toda a gente. É mais bonito que eu. Não acham que a atriz principal dessa série, agora já não, porque ela fez operações plásticas que estava da estúpida, mas durante no início era bué, tipo a cara chapada da Renée Zellweger. É um bocado, sim. Mas a Renée Zellweger mudou. Elas têm exatamente a mesma idade. O que é 87? A Renée Zellweger agora está preta, acho eu, não é? Está bué da estranha. É negra agora, sim. A cara dela está no mês, por causa dos botox. O que eu acho é que Anatomia de Grey, a Grey, já morreu para aí há 5 temporadas. E os gajos mantêm-na lá porque é o nome dela, não é? Que a série tem o nome dela, Anatomia de Grey. Então, de vez em quando, mas ela já não... Pá, eu acho que não, acho que estava sentada deitada no sofá. Quem faleceu foi o gajo do namorado Alugas. Não faleceu. Sim, faleceram. Pois na cada temporada, quando acaba, vem um avião e foge logo meia cidade. É. Ou um comboio desgovernado, ou um acidente. No final da temporada é sempre uma calamidade. Não está lá o The Rock. Pois os gajos olham para o calendário e foda-se, maio, estamos fodidos. Vai morrer este mês.